Abra comigo sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 16. Acompanhe na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe com quem está ao seu lado. Se tem algum irmão, alguma pessoa, um visitante perto de você que não tem uma Bíblia, ajude-o a acompanhar a leitura. Capítulo 16 de Gênesis. Ora, Sarai, mulher de Abraão, ou de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos, toma a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão, sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço e vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou e ela fugiu de sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor, concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael. Pois o Senhor ouviu a tua aflição, ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor, com ela falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chamou Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael no seu filho, que tivera Agar. Tinha Abrão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17, a história continua. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, 13 anos depois, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, pois de ti em suas gerações como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, quanto a ti guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne como perpétua aliança. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Verso 15. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o teu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus: oxalá viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, certamente o abençoarei, falo-ei fecundo e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerarás e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Tendo acabado de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os homens da casa de Abraão e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão a idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, todos os nascidos em casa, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele.